Essa daí começa no violão, vá. Puxa no violão. Vá. Aí. Puxa aquele solo que eu gosto, vá. Ui. Toca a pisadinha. Toca a pisadinha. Olha essa tua mentira. É o da aventura. Olha a menina de convido pra festança. Hoje à noite é uma criança, vamos junto farriar. Olha só a mulherada biba, uísque sobre a mesa, deixa o paredão tocar. Tá sentando, ela tá sentando. Tá quicando, ela tá quicando. E o papai é que tá cheio de amor. E o meu corpo quer sentir o seu calor. Tá sentando, ela tá sentando. Tá quicando, ela tá quicando. E o papai é que tá cheio de amor. E o meu corpo quer sentir o seu calor. Oh. Vem. É a pisadinha mais diferente do Brasil. É o Dan Ventura. Na sarrada, vai. Sarrando, sarrando, sarrando, sarrando, sarrando. Eita! Menina de convido pra festança. Boa noite é uma criança. Vamos junto varrear. Olha só a mulherada beba. Uísque sobre a mesa, deixa o paredão tocar. Tá sentando, ela tá sentando. Tá quicando, ela tá quicando. E o negão aqui tá cheio de amor. E o meu corpo quer sentir o seu calor. Tá sentando, tá sentando. Tá quicando, ela tá quicando. E o papai aqui tá cheio de amor. E o meu corpo quer sentir o seu calor. Vem. É o da aventura. Lado A, lado B.